Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do InfoCast, o podcast do Infoproletários. Infoproletários é um movimento social composto por trabalhadores e trabalhadoras da área de TI. Nos reunimos com o objetivo de denunciar e combater a exploração e abusos que sofremos em nossa categoria e no conjunto da classe trabalhadora. Neste episódio, vamos debater sobre a reforma trabalhista, que, se você está ouvindo no dia do lançamento desse podcast, dia 10 de novembro de 2017, ela entra em vigor a partir de amanhã. Para essa conversa, além de mim e do Marcel, um outro camarada aqui do Infoproletários, trouxemos a advogada Thaís Gattes e Antônio, que é especialista em direito do trabalho. Se após o podcast você se interessar em se aprofundar mais nessa discussão ou ficou com alguma dúvida, eu ainda o convido para entrar na página que a Thaís está começando lá no Facebook, chamada Dúvida Trabalhista. Você pode achar em facebook.com/duvidatrabalhistaadv e lá ela está mantendo um canal de comunicação para tirar dúvidas sobre direito do trabalho. Então, confira lá a página dela, já dê uma curtida e poste suas dúvidas, ok? Convido também para ouvir esse podcast até o final, que no final do cast terá a declamação de um poema de um outro camarada infoproletário, o Daniel Lage, beleza? Então, você já sabe, né? Coloque para compilar aquele código cheio de comentário que só você entende, senta o dedo nesse commit sem arrependimento. Quando o usuário ligar para você pedindo suporte, peça para ele tirar tudo da tomada e ligar novamente. O InfoCast só está começando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this is you crazy, mother. Fala aí, galera, beleza? Começando mais um InfoCast, o podcast dos Infoproletários. Estamos aqui hoje, neste episódio, o segundo episódio do InfoCast, para discutirmos um pouco e debatermos sobre a reforma trabalhista. Meu nome é João Gabriel, integrante aqui do Infoproletários, e estou também aqui com Marcel. Oi, pessoal. Beleza, Marcel? Tranquilo. Marcel também integrante do Info. Marcel, diga aí pra galera o que, que você faz, do que você trabalha. Oi, pessoal, eu sou o Marcel, sou analista de testes e trabalho com qualidade há 8 anos. Beleza. E estamos aqui também com a advogada Thaís. Tudo bom, Thaís? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Você poderia se apresentar para o nosso público? Claro, eu sou a Thaís, sou advogada desde 2008, sou especialista em direito do trabalho, já atuei tanto pelo lado do empregado quanto pelo lado do empregador e, né, estamos aqui estudando os novos itens da reforma trabalhista e todo o impacto que vai ter para os empregados em especial. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre... Eu acho que um bom jeito de começar essa conversa é a gente pensar em qual foi o contexto que essa reforma se originou para a gente, quando que ela começou a ser relevante, aí quando que no cenário político ela foi colocada em voga e começaram-se a discutir sobre a reforma e como se construiu toda essa narrativa da reforma trabalhista. Tem alguém que quer começar falando sobre esse contexto aí e a origem dessa reforma? Olha, de uma forma um pouco até mesmo simplória, né? A reforma trabalhista ela visa exclusivamente a diminuição de alguns direitos e até mesmo do acesso à justiça, a gente vai falar bastante disso um pouco para frente, para tentar diminuir toda a demanda e todo o passivo trabalhista das empresas, né, e favorecer o capital. Então, essa reforma tem esse objetivo, e principalmente com a mudança, né, recente do nosso poder executivo, agora ganhou muita força, tanto que foi aprovada, mas acho que o principal contexto, né, até de uma forma bem simples e objetiva para a gente falar, é isso, tentar favorecer o capital, diminuindo esse passivo trabalhista, tentando, né, ao máximo enxugar essas verbas que eram gastas com as demandas trabalhistas e, né, para tentar mesmo diminuir todo esse acesso à justiça, que é um tema muito importante que a gente vai aprofundar nele um pouquinho daqui a pouco. E eu acho que a gente vai sentir bastante isso nos próximos anos, isso vai ser muito discutido. Eu acho que a principal mudança que vai impactar é essa, a mudança, assim, que agora está para valer mesmo. O capital está prevalecendo sobre o trabalho e a gente vai sentir muito essa mudança. É, legal da sua fala é que você lembrou muito bem, né, de toda a questão do impeachment, né, dessa troca aí do poder executivo. E então, assim, essa questão da reforma trabalhista em si, aparentemente já era uma questão que estava, vamos dizer, de alguma forma em voga ali entre os atores políticos e que talvez pudesse até ter sido aí um dos pivôs, né, na questão do impeachment, do porquê a retirada da presidenta Dilma e a colocada do Temer. Vocês acham então que um dos motivos de todo esse trâmite foi para passar essa reforma? Porque assim, eu estou dizendo isso porque não é para defender o PT, em primeiro lugar, que fique bem claro, mas porque a gente lembra aí de algumas notícias que rolaram sobre como existia um lobby muito forte para que essa reforma fosse aprovada, né? E do jeito que os lobistas queriam. Então a gente tem coisa que não é de agora, já rodou bastante, até, por exemplo, a notícia do Intercept Brasil falando aí dos lobistas, né, de quem que encomendou a reforma trabalhista brasileira. Então a gente tem grandes nomes aí da indústria, do comércio, de vários setores que colocaram ali as suas pautas para serem aprovadas pelos políticos, né? Então, o contexto da reforma, pelo que até onde eu consigo me lembrar, quando começou a ser discutido, o que eu lembro é isso, né? Toda essa questão do poder executivo, né, da troca, e a questão, aliás, que na época estava vindo muito atrelada também com a reforma da Previdência, né? Isso, só fazendo um resgate histórico, né, na questão, simplificando bastante a nossa conjuntura, né, brasileira. Por que que agora começaram a ser colocadas essas pautas, né, tanto da reforma trabalhista quanto da Previdência, a terceirização restrita, que também é tocada por essa reforma trabalhista agora. É que depois. Isso desde o começo do governo petista, né? Não, também não defendendo PT, isso frisemos, né? Isso sempre precisa ficar Sim, né? claro, Porque né? daqui a pouco começa a falar esquerdopata, petralha, né? Mas essa questão ela remonta desde o início do governo petista, né? Que o Lula ele assumiu com um compromisso quando assumiu a presidência. De um compromisso com a classe trabalhadora, né? De realmente governar para a população mais pobre. Não é à toa que ele teve uma quantidade de votos muito expressiva. Só que ao longo desses 13 anos de PT, eles, por conta, logo no primeiro semestre, né, de primeiro ano de governo Lula, ficou muito claro que não era essa a proposta. Só retomar o que era a Carta aos Brasileiros, né, que era um baita de um programa de conciliação, né, entre os empresários, né, e o governo. É uma baita de uma conciliação de classes mesmo, né, em que eles fariam o bolo crescer, né, para depois poder dividir igualmente para todo mundo, né. Só que essa receita, né, depois de algum tempo, ela para de funcionar. E os patrões, os empresários, eles começam a olhar, pô, eu não estou tendo tanto lucro quanto eu estava esperando com essa política aí, né? Reforma trabalhista, terceirização ilimitada, são várias pautas que o empresariado tem discutido há muito tempo. Essas pressões todas para a redução dos direitos trabalhistas já existem há muito tempo. Só que eles aproveitaram a oportunidade, né, do desgaste do governo Dilma, do segundo governo Dilma, para colocar um governo, digamos assim, puro sangue, né, da burguesia nacional. Estou falando uns palavrões aqui, burguesia, né, conciliação de classes, mas não se assustem, tá, pessoas? Enfim, o empresariado já não estava gostando, né, as taxas de lucro não estavam tão altas quanto eles esperavam. Foi por isso que foi feito todo esse golpe para que fosse colocado o vice da Dilma, né, o Michel Temer. E toda a articulação também dentro do Congresso com Eduardo Cunha, né, e principalmente o PMDB, para que essas pautas fossem colocadas. Não é à toa que todas elas foram colocadas de uma vez só. Tanto a reforma trabalhista, né, a terceirização irrestrita e a reforma da Previdência também, né, para citar as três principais. Você quer falar alguma coisa dessa questão do contexto e histórico aí que o Marcel estava falando, Thaís? Ao meu ver, acredito que esses pacotes de reforma tenham sido encomendados, né, no próprio patrocínio, né, já que a gente pode dizer assim, das campanhas, né, desses atores, né, políticos que estão agora no poder. E eu acredito que isso tudo já está assim, foi tudo assim muito bem pensado e planejado. E essas que estão agora em discussão, e não duvido que venham muitas outras pela frente. É, então, eu acho que é bem isso como foi bem pontuado por vocês, né? Era algo que já estava sendo construído aí. Você tinha um grande grupo de pessoas muito interessadas que essa reforma passasse, e elas realizaram todo esse trabalho para isso, né? Em prol de que você conseguisse passar essas pautas que interessassem a esses grandes capitais. Porque a gente sabe que o que o capital quer é lucro. E se você não consegue aumentar uma lucratividade, então se você diminuir, se você não consegue aumentar a receita, né, uma das maneiras de você aumentar a lucratividade é diminuir despesas, né? Sim. Então acho que mexer com a questão trabalhista, retirando esses direitos, é uma boa forma para eles de se conseguir uma boa diminuição de E, despesas. consequentemente, aumentar o Com lucro, né? certeza. E, consequentemente, aumentando o lucro aí dessa forma. Então, assim, essa reforma ela já vem, já estava tramitando aí e ficou, acho que, uma das principais questões sendo discutidas, não só no âmbito político, em termos de política oficial, mas estava realmente na boca do povo, né? Todo mundo conversando aí esse ano de 2017 inteiro sobre esse assunto e todo mundo opinando nas redes sociais, até que ela finalmente foi aprovada, né? E aí a gente tem agora em novembro que ela passa a valer, é isso? Ela passa a valer a partir do dia 11 de novembro de 2017, que cai num sábado. Então a gente está, né, considerando valendo mesmo a partir da segunda-feira, que é o primeiro dia útil. Beleza. Lembrando também que, assim, só para a gente terminar essa questão do contexto e do histórico da reforma, ela entrou em discussão, como eu disse aí, na minha fala anterior, ela ficou bastante em voga junto com a questão da reforma da Previdência. As duas foram colocadas, em discussão, assim, a nível nacional, meio que praticamente juntas, né? E a gente viu a reforma da Previdência não indo para frente, né, não tendo continuidade aí nessas questões, e a reforma trabalhista passando. O que me lembra muito certo tipo de tática, né, que o pessoal sempre volta a falar, que é você jogar aí, você quer que alguma coisa seja aprovada, e você sabe que a população, de modo geral, a oposição, vai ter algo contra, né, vai querer barrar isso de alguma maneira, então você joga o nível mais para cima. E aí você vai baixando até chegar ao ponto que você realmente quer, né? Vocês concordam com isso? Vocês acham que foi essa a ideia mesmo, jogar duas reformas bem polêmicas ao mesmo tempo, para que no final você consiga passar pelo menos uma ali, que é a que eles mais queriam? Olha, eu acredito que a intenção era aprovar as duas de uma vez, mas eu acredito que haja uma grande dificuldade nas articulações, né, no Congresso, e por mais que eles tentem articular todas de uma vez, eu acho que também acaba sendo um pouco difícil para eles, né? Até por causa das resistências, de diversos escândalos que, né, que a gente vai vivenciando aí, vai conhecendo no dia a dia. Eu acho que por conta disso, às vezes, algumas articulações acabam perdendo força, eles acabam perdendo força na hora de dar aprovação no Congresso. Mas, então, acho que eles decidiram por concentrar primeiro força em uma dessas reformas, que é essa primeira trabalhista, que já dá um grande respiro para o capital, né, que já, como eu disse, já acredito que sejam os próprios patrocinadores, né, das campanhas dos políticos. E acredito que agora, né, vai ter a segunda reforma, que vai dar o respiro para o próprio governo em si, né? Não, então eu acho que primeiro eles tentaram focar mesmo para tentar na reforma trabalhista para tentar dar uma resposta, né, aos patrocinadores. Então, dando continuidade, acho que tem alguns pontos sobre a reforma de um modo geral que é importante a gente tocar pontualmente, que a Thaís começou falando sobre, né, até disse que a gente ia falar sobre eles mais adiante. Eu acho que é um bom momento para a gente falar. Que é, por exemplo, bom, de maneira geral, o que vocês acham que essa reforma trabalhista, ou como a nossa convidada do InfoCast anterior disse o termo para mim que é perfeito, que é a deforma trabalhista, como que essa deforma vai afetar as condições de trabalho aí de um modo geral, assim, dando uma visão mais abrangente? Então, acredito que as mudanças assim serão grandes, mas a gente vai conhecer mesmo. A gente, lógico, faz uma ideia do impacto, mas a gente vai conhecer o impacto mesmo conforme, né, as coisas forem fluindo, conforme os contratos de trabalho forem sendo alterados, né? Então a gente vai começar a sentir um pouco mais, né? Lógico que num primeiro momento as empresas estão receosas de começar já abruptamente fazendo essas mudanças e serem taxadas por isso, né? E serem as primeiras a serem eventualmente, né, penalizadas. Então, lógico que começa, a hora que começa a vigência da lei, começa todo mundo meio que pisando em ovos e aos poucos todo mundo vai pondo as asinhas de fora, né? Uma das principais que se mais tem se discutido é a questão do negociado sobre o legislado. O que que é isso, né? Que vários direitos vão poder ser negociados e suprimidos através de negociação individual, como é o caso, por exemplo, do banco de horas. Antes precisava fazer um acordo com o sindicato para ter o banco de horas. Agora não, agora o próprio empregado pode fazer essa negociação diretamente com o seu empregador, né? Sim. Então, na verdade, isso e a justiça tem enxergado a justiça não, perdão, né? Essa nova lei, ela tem enxergado o profissional, né, o trabalhador, de uma forma diferente, não tanto de uma forma tão protetiva como antes, né? De uma forma mais autônoma. Inclusive, agora a gente tem a figura do profissional hipersuficiente, porque antes todos os profissionais, todos os empregados eram considerados pela Justiça do Trabalho como hipossuficientes, ou seja, eles não tinham uma condição de igualdade com o seu empregador e por causa disso a lei precisava, né, cuidar dele, ter um cuidado especial com ele para que ele tivesse, né, o mínimo de direitos garantidos. Agora a gente tem a figura, por exemplo, do profissional hipersuficiente, que é o profissional que ganha duas vezes, né, o valor do teto previdenciário, que dá aproximadamente aí 11 mil reais, 12 mil reais. Então, a partir da reforma, esse profissional, ele não é mais visto como um hipossuficiente. Os juízes vão entender que esse profissional, ele está em pé de igualdade para negociar o seu contrato de trabalho com o empregador. Inclusive, com a possibilidade de cláusula compromissória arbitral. O que que é isso? Ele vai assinar no contrato de trabalho dele que, se ele tiver um problema, ele não vai procurar a Justiça do Trabalho. Ele vai procurar uma câmara arbitral já negociada, né, com o empregador, qual vai ser essa câmara arbitral, e nessa câmara arbitral ele vai poder discutir os direitos dele. E no caso que ele eventualmente perca a ação, ele inclusive vai ter que pagar os honorários, que pagar as custas, tudo de acordo com essa câmara arbitral, né? Então, assim, é uma coisa que antes era totalmente era vedado pela Justiça do Trabalho, né? A jurisdição privada era uma coisa mal vista pela Justiça do Trabalho, e hoje já está totalmente aceita para esses casos desses trabalhadores que ganham, né, nessa faixa salarial de 11, 12 mil reais, como se fossem assim os grandes ricos, né, do Brasil, né? Só de imposto de renda aí que eles pagam 27,5%, não é brincadeira, né? Mas eles são considerados aí pela Justiça do Trabalho agora, né, a partir de novembro agora, de 13 de novembro de 2017, como hipersuficientes, como se eles tivessem uma grande liberdade para negociar o contrato de trabalho com o empregador. Legal. Eu achei bem rica essa sua fala, porque ela deixa muito claro alguns pontos que são de suma importância, eu acho, para toda a classe trabalhadora, assim. Por exemplo, quando você fala da questão de que você está considerando que o trabalhador ele pode negociar diretamente com o patrão, juntando isso com a questão de que você tem aí aquela parte na reforma também que você tira a contribuição sindical, né, o valor aí que os sindicatos podem arrecadar para se manter, é a contribuição sindical obrigatória. Você tá de certa forma desarticulando, de certa forma não, você está desarticulando toda uma organização sindical, né? Sim, você está desarticulando, você está tirando o poder econômico da entidade, porque todas as entidades precisam de dinheiro para fazer as suas atividades. Então, eu estou tirando o principal, né, a subsistência da entidade, o que faz com que ela tenha que fazer outras taxas para conseguir arrecadar os valores necessários para se manter, causando um desgaste no relacionamento dela com a própria classe que ela representa, né? E na verdade isso é para realmente para desarticular e para tirar todo o poder de representatividade dessas entidades, que a gente sabe que não são todas as classes que têm uma grande representatividade, mas com certeza para tentar enfraquecer as classes que têm essa boa representatividade. Com certeza. Sim. É, porque assim, trazendo esse debate especificamente para a área de TI, a gente sabe, principalmente no Infoproletários, é algo que é bem debatido, que a visão sindical dentro dos trabalhadores de TI, ela é bem comprometida, porque a gente tem todo um discurso que rola daquela coisa, né, do colaborador da empresa, do empreendedorismo, né, todo um discurso de que você não é um empregado, você não é um trabalhador comum, você é um grande colaborador aqui, você é um microempreendedor, esse tipo de coisa. Né, Marcelo, a gente sabe que Nossa, rola e rola bastante isso. bastante. Inclusive, uma coisa que eu estava percebendo enquanto lia as alterações da lei, alguns dos 201 pontos que foram alterados nessa reforma trabalhista, foi justamente essa mudança de princípio que a Thaís comentou, né? Do trabalhador hipossuficiente, né, que ele precisa de ser representado, né, para o trabalhador hipersuficiente. Só que aí a gente, vamos lá, né, o trabalhador é hipersuficiente. Vamos ver se isso corresponde à realidade, né? Ele tem que vender sua força de trabalho, certo? Se ele parar de trabalhar, né, parar de vender essa força de trabalho, ele não se sustenta, ele não tem patrimônio, né, ele não tem uma outra fonte de renda a não ser isso, porque senão ele não seria trabalhador, né? Seria, sei lá, um dono de empresa, seria um acionista ou algo do tipo. Ele bate ponto. Ele atende a uma certa hierarquia dentro da empresa, não tem autonomia dentro do trabalho, né? Então não importa exatamente qual que é o nome bonito, né, que a galera de TI geralmente toma pra si, né, de colaborador, coworker, é trabalhador, da mesma forma, né? E essa reforma trabalhista pega um pouco essa ideia e joga pro extremo, né? Que os trabalhadores realmente conseguem se virar sozinhos. E isso é um conceito que eu percebi que perpassa todos os pontos alterados, né? Em que ele consegue se representar sozinho, né? Que não precisa realmente da mediação do sindicato, né? Da Justiça do Trabalho, da própria CLT, né? Como um todo, todos os aparatos estatais. Só que até mesmo, né, a gente pensa, pô, beleza, o trabalhador ele vai negociar com o patrão como que vai ser o trabalho. Um trabalhador individualmente contra uma empresa que tem recursos, que tem estrutura, que tem administrativo, né? Não, não é uma relação igual, né? É uma relação assimétrica. E é um dos dispositivos que a gente perdeu, né, com essa reforma trabalhista. É claro que ainda tem a Constituição Federal, que, se eu não me engano, é o artigo 7, que ainda dá algumas proteções, né? Mas quando você considera que o trabalhador ele pode negociar em pé de igualdade com a empresa, tem também, não é mais o direito do trabalho, né? É o direito civil, né? Aí já mudam outras. Já é outra proposta, entendeu? São outros os marcos jurídicos. E nesses marcos o trabalhador geralmente sai perdendo. Ele não tem força para negociar em pé de igualdade. Sim. É, e veja bem, dentro da nossa área, eu até estava dizendo isso, né? A gente sabe que tem todo esse discurso que contribui para que tenha, para que muitos trabalhadores da área de TI tenham essa visão anti-sindical, né? Anti-organização sindical, tudo mais. Nós do Infoproletários, como um movimento social de trabalhadores, sentimos muito isso na pele, assim, como é difícil a adesão para esse tipo de organização coletiva de trabalhadores dentro da área de TI, que é uma área, querendo ou não, bem individualista nesse ponto. Mas não quer dizer que a gente não tenha ressalvas sobre como a questão sindical é tocada hoje no Brasil. Não é isso, não é que a gente quer que tudo seja mantido do jeito que tá ótimo, que realmente os sindicatos estão fazendo maravilhas pelos trabalhadores e tudo mais. A questão sindical, ela realmente tem que ser, é uma questão muito séria que deve ser debatida. Mas a questão é que essa reforma não contribui para a discussão de se organizar, né, de se ter uma organização sindical melhor. Ele simplesmente desarticula esse tipo de organização. Então, é um outro Nisso eu ponto, né? concordo. Pensando sobre o termo reforma, né? O pessoal, a gente até mesmo, para se referir a essa excrescência jurídica, né, que é a reforma trabalhista, a gente se refere como reforma. Só que, beleza, é uma reforma. Quando a gente pensa em reforma, a gente primeiro parte de um problema, parte das deficiências que existem, pensa uma solução e atua em cima disso, certo? Isso é o caráter da reforma. Né, em benefício dos trabalhadores, né, pelo menos da forma como deveria ser, né. Agora, olhando a reforma trabalhista, né, essa deforma, como foi dito no episódio anterior, não é uma reforma, né. Acho que não cabe nem o termo de deforma. Eu acho que o termo correto é desmonte ou ataque, né, que eu acho Sim. que tem muito mais sentido a gente se referir dessa forma, né, porque é um pacote gigantesco de maldades isso. Né? Em alguns casos, né, a gente chega ao absurdo, aquela questão das gestantes, eu não sei se eu estou com o texto aqui, em que você cria mecanismos que permitem gestantes trabalharem em meios insalubres, né, de mínimo e de média insalubridade, né? Mulheres grávidas trabalhando em ambientes insalubres. Isso é realmente grotesco. Com Totalmente. certeza. E com essa questão, me chama a atenção esse aspecto, né, do convite ao empreendedorismo, né, como se fosse uma coisa linda. É lógico que existem oportunidades maravilhosas de empreendedorismo, não vamos entrar nessa área, mas eu digo assim, com relação ao profissional de TI, eu convido, né, o profissional a ser empreendedor, né? Então, assim, o que ele vai vender? A força de trabalho dele. Então, em vez de ele ter um contrato seletista, né, regido pela CLT, ele vai ter um contrato de tra... ele vai prestar um serviço regido por outro regime, né? Então, dessa forma, o empregador, ele se exime das responsabilidades trabalhistas, né, e paga exclusivamente um valor fixo, sem se preocupar com horas extras, sem se preocupar com a qualidade de vida que aquele prestador de serviço vai ter. E aquele prestador de serviço, individualmente, ele assume toda essa carga para si, né? Sozinho, ele tem que dar conta de tudo. Se ele não conseguir, ele mesmo vai ter que se virar, trabalhar no final de semana, virar à noite, sem ganhar horas extras. Sobre essa faixa aí, né, de empreendedor, dessa faixa aí de autônomo, de PJ, né, que é a criação das pessoas jurídicas, que é o que a Justiça do Trabalho chama de pejotização, né? Que é um fenômeno de você pegar uma pessoa física e transformar ela numa pessoa jurídica, no papel. Só que, na verdade, é a mesma pessoa que continua prestando o mesmo serviço, né? Então, e o que acontece? Agora, na reforma, eu vejo que o legislador, ele criou alternativas para o empregador. Olha, se você quiser contratar essa pessoa, né, esse prestador de serviço, pessoa física, celetista, agora você tem outras opções, ao invés de assumir o contrato de trabalho dele da forma que ele tinha, agora você tem o teletrabalho, em que ele pode trabalhar de casa, e você, né, teoricamente não teria controle sobre a jornada dele, então ele pode ir lá trabalhar quantas horas for, entregando a atividade que ele se comprometeu. Também o banco de horas, né, que agora a gente não precisa mais do sindicato, você negocia com ele, vai juntando, e aí quando der, você dá uma folguinha para ele, quando você tiver no seu momento de baixa produtividade. Não que, né, porque o que a gente sabe que no banco de horas a pessoa nunca consegue tirar a folga no dia que ela quer, né, no dia que o empregador quer. E com relação tem também o trabalho intermitente. Então eu sei que eu vou ter um pico de demanda de trabalho durante tal período ou durante as férias de tal pessoa, e aí eu contrato aquela pessoa com aquele trabalho intermitente e vou pagar só pelo serviço prestado. Só que a pessoa não tem garantia nenhuma de salário e, não, e a pessoa não vai ter como fazer uma programação financeira para ter, né, nada na vida, porque ela vai ficar à mercê do empregador dizer quando o serviço dela vai ser necessário, sendo que em um mês pode ser muito necessário e no outro mês pode não ser nada necessário. Né? Então, assim, são mecanismos que a reforma trabalhista trouxe para o empregador, que ele pode optar pela forma menos onerosa. E aí a empresa vai fazer esse estudo, pode eventualmente até ter vários tipos de contratação, um autônomo, um freelancer, um PJ, um CLT, ele vai contratando e vai adequando dentro da realidade dele e tentando adequar para ser o mais barato possível. Né? E aí, dessa forma, os trabalhadores vão ficar o quê? Tentando se adaptar nessa correria, né? Vendo o que é melhor, menos pior para eles, né? Será que eu vou conseguir um emprego seletista? Ah, mas tem um colega que está como PJ, está ganhando o dobro que eu, mas não sabe quantas horas esse colega trabalha. E aí o pessoal vai migrando também dentro desses regimes para tentar, né, ver o que que vai acontecer. Então, eu vejo que vai acontecer muito disso. As pessoas vão migrar dentro dessas possibilidades de contratação e as empresas também vão tentar ao máximo migrar essas formas de contrato para poder sentir qual que vai ser a melhor para cada um, né? Tanto a empresa tentando ver o que é melhor para elas financeiramente e os empregados tentando ver o que é menos pior para eles, né? Para eles tentarem ganhar o pão. Pois é, e especificamente na área de TI, isso já é algo que sempre foi realidade, né? Sim. Já É, acontecia sempre isso, né? assim. Agora isso foi validado. Por que acontece? Isso já acontecia, mas isso, a pejotização era uma coisa muito mal vista na Justiça do Trabalho. Então, se a pessoa presta serviço como um empregado, né, pessoalmente, ganhando salário, valor fixo, tem subordinação, né, com o empregador, então isso já era. O que que acontecia? O juiz reconhecia o vínculo de emprego com a empresa. Agora isso tudo vai ser validado. O que já acontecia e era ilegal, o que acontecia que era fraude, hoje em dia é validado, é lícito agora fazer isso, né? Então agora tudo aquilo que a Justiça do Trabalho, isso que é o mais assim revoltante, né? Digo assim do ponto de vista de quem atua na Justiça do Trabalho há muitos anos, você viu que a Justiça do Trabalho sempre teve horror a certas práticas e isso agora é validado. Então assim, cuspiro na cara da Justiça do Trabalho, cuspiro na cara do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, cuspiram na cara da jurisprudência. Inclusive, essa reforma trabalhista, ela está diminuindo a autonomia dos juízes e da interpretação diversa da lei, quando a lei não for específica para o caso, quando tiver abuso de autoridade, abuso de poder diretivo da empresa. Então, aí o juiz, ele poderia adaptar, né, as decisões. Ele podia, quando não tinha legislação específica, ele podia, colocar o um entendimento dele sobre aquilo de acordo com os princípios do direito do trabalho. E a reforma trabalhista, até nisso, ela atuou, porque ela impediu que os juízes dessem qualquer parecer diferente daquilo que está expresso na lei. Então, assim, eles tentaram diminuir ao máximo a atuação do juiz enquanto protetor da norma do trabalho, protetor da classe trabalhadora, né? Garantidor ali mínimo daqueles direitos. Então, essa questão também é muito, muito salta aos olhos que a gente fala como é que pode a lei fazer completamente contra aquilo que já tem sido aplicado na sociedade, aquilo que tem sido validado pela jurisprudência dos tribunais do trabalho. Como é que pode ter uma lei completamente ao contrário do que as normas e toda a orientação do direito do trabalho, né, tem rezado durante esse tempo, né? Sim, e uma coisa que também me chama muita atenção é essa questão de que o acesso à justiça do trabalho na reforma trabalhista está sendo dificultado. Então, assim, você deixa o trabalhador individual cada vez mais isolado de se organizar coletivamente, né? Ele fica ali isolado do sindicato, ele pode negociar diretamente com o patrão como se fosse uma negociação extremamente justa, né? Como se não tivesse pesos e medidas diferentes aí nesse tipo de relacionamento. E aí você, ao mesmo tempo, você dificulta o acesso à justiça do trabalho, né? Não sei se a Thaís pode esclarecer melhor esse ponto aí da dificuldade de acesso. Quais pontos da reforma trabalhista estão dificultando esse acesso do trabalhador à própria justiça do trabalho? Ah, sim, com certeza. Esse é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção, que esse é um dos pontos principais da reforma, né? Com relação à arbitragem, né, já falei que para os casos dos profissionais que ganham duas vezes, né, o valor do teto previdenciário, aproximadamente 11, 12 mil reais, há a possibilidade de ir direto para a arbitragem, ou seja, a Justiça do Trabalho não vai conhecer esses processos, né? E com relação aos processos que vão passar pela Justiça do Trabalho, qual que vai ser a principal mudança? Primeira coisa, assistência gratuita, né? Assistência jurídica gratuita. Então, a pessoa antes fazia uma declaração de pobreza, que a gente fala, declaração de insuficiência financeira, simplesmente por ela se declarar pobre jurídico, né? Que é o que a gente fala, que é a pessoa que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, o que prejudicaria o próprio sustento dele ou da família. Então, essa simples declaração firmada pela pessoa, né, pelo empregado ou pelo seu advogado com procuração específica para fazer esse tipo de declaração já era suficiente para que fossem concedidos os direitos da justiça gratuita. Agora, né, e essa pessoa fosse isenta de custas, despesas, enfim. E agora o que que acontece? Agora não. Agora o juiz ele tem a faculdade, ou seja, ele pode, não, ele não deve, ele pode conceder esse direito da justiça gratuita, né, para pessoas que ganhem até 40% desse teto da Previdência, que vai dar aproximadamente R$ 2.000, mais ou menos. Então, ou seja, se a pessoa ganhar mais que isso, a pessoa não vai ter direito à justiça gratuita. Se ela ganhar menos, ela vai pedir para o juiz e o juiz pode ou não conceder. Inclusive, ele pode pedir que a pessoa apresente declaração de imposto de renda e vários outros documentos que ele entender necessário para que a pessoa comprove a condição dela de que necessita realmente dessa justiça gratuita, né? E além dessa questão da justiça gratuita que vai ser suprimida, por exemplo, as pessoas vão ter que pagar, sem a justiça gratuita, vai ter que pagar os honorários, né, no caso de perícias, né, os honorários periciais, né, seja para a perícia de periculosidade, quando é um engenheiro nomeado pelo juiz, ou perícia médica, quando é o um médico nomeado pelo juiz como perito, né? E também uma questão muito, né, importante também dessa dificuldade do acesso à justiça é a questão da sucumbência recíproca. O que que é isso, né? Os honorários sucumbenciais. Na Justiça do Trabalho, até agora, né, não se falava em honorários. Então, a parte que se ganhasse ou se perdia não pagava honorários, a não ser que a parte, o empregado tivesse representado pelo sindicato da sua classe, né? E aí pagava, a empresa poderia ser condenada a pagar 15% de honorários e agora com a mudança do CPC até 20%. Agora, com a reforma trabalhista, a parte sucumbente pode ser condenada a pagar de 5 a 10% de 5 a 15%, perdão, de honorários para a parte contrária. Tá? Então, por exemplo, a pessoa fez vários pedidos na ação trabalhista dela. Fez lá pedido de horas extras, equiparação salarial, ela ganhou um pedido e o outro pedido ela perdeu. Sobre o pedido que ela perdeu, o valor daquele pedido, né, vai ser calculado e aquele valor daquele pedido, a pessoa vai ter que pagar os honorários para a parte contrária, para o advogado da empresa, vai ter que pagar os honorários sobre aquele valor do pedido que ele perdeu. Ou seja, no somar dos ganhos e das perdas, pode ser que a pessoa ganhe algumas coisas no processo trabalhista dela e mesmo assim saia com nada ou com quase nada, porque ela vai ter que ficar pagando tudo aquilo que ela perder. Então, ou seja, você pode ir para uma lide, né? Você pode ir para uma demanda judicial, e nessa demanda judicial você pode, além de não ter o seu direito reconhecido, você pode ainda sair perdendo, né? E o que que acontece? Para quem está garantido pela justiça gratuita, essa dívida não vai poder ser maior do que a própria despesa. Agora, se não, a pessoa pode ser. Se a pessoa sair devendo mais do que ela ganhou, por exemplo, a pessoa pode ser executada pela empresa, né? Então, é uma situação assim que é para aterrorizar os trabalhadores, para eles não conseguirem, para eles não tentarem, para eles não, para eles assim rejeitar a justiça do trabalho, para eles pararem mesmo de entrar com as ações, para que eles tenham medo mesmo e não entrem com as ações, porque com esse medo de, nossa, se eu perder, eu vou estar pior do que eu tô agora, né? Então, para tentar mesmo acabar com as demandas trabalhistas, a gente vai sentir uma diminuição muito grande dessas demandas. Uma coisa que eu queria também conversar sobre, e aí eu até posso direcionar para o Marcel, que já trabalha aí na área há algum tempo, que assim, muitos pontos foram levantados, né, e que tem muito a ver com a nossa área de TI, que é a questão, por exemplo, do teletrabalho, né, ou a questão do banco de horas, que são práticas muito utilizadas das empresas na área de TI. Então, eu queria saber da opinião do Marcel, como que você acha aí do que qual a sua perspectiva para a área de TI com essas coisas, com essas práticas que já são utilizadas muitas vezes pelas empresas e que agora, como a Thaís disse, vão estar sendo validadas juridicamente e Bem, legalmente. a minha previsão é catastrófica. Sem rodeios, né? Parece que eu estou fazendo um terrorismo, mas a gente tem que realmente se tocar, né, da gravidade do que essa mudança tão grande na legislação trabalhista representa. Ah, o pessoal de TI falou assim: ah, mas poxa, não tem nada que fale diretamente quanto ao que eu faço, né? Eu não me vejo como trabalhador. Eu falo assim: bem, primeiro que a gente já viu que sim, é trabalhador. Logo, também vai ser afetado por todas essas mudanças aqui. É claro que o grosso da sociedade que não tem. Que não ganha como a área de TI ainda ganha, né? Que é onde a precarização está batendo há muito mais tempo, né? Vai sentir muito mais do que a área de TI. Mas só que muitas das coisas que a gente está vendo, né, que estão sendo inauguradas na letra da lei, elas já acontecem há muito tempo, né? A quarteirização, terceirização da atividade fim, política de banco de horas, né? O teletrabalho, que é o bendito do home office. Então, não são praticamente novidades. E que são até vistas por muita gente da própria área de TI como benéficas, né? Sim. Se você considerar banco de horas e teletrabalho, às vezes até a própria pejotização tem muito trabalhador da área de TI que discursa como se todos esses pontos sejam algo benéfico para a gente. Sim, nossa, agora a legislação trabalhista prevê que eu trabalho como PJ, que eu trabalho como autônomo, e isso realmente está escrito lá na CLT, que eu posso trabalhar como CLT, e uma coisa, não sei se você conhece, Thaís, o regime CLT Flex, em que a empresa só registra o trabalhador com uma parte do salário, o resto dá tudo por benefício. Isso é um tipo de prática que é bem recorrente na nossa área, né? E, bem, como a própria CLT, o regime de trabalho da CLT está sendo desmontado e as pessoas vão ter que correr atrás do que aparentemente é mais vantajoso para elas, então essas práticas vão ser estão sendo incentivadas. Quanto ao teletrabalho em específico, eu particularmente sempre acho uma furada. Toda vez que a galera fala assim, ah, horário flexível, ah, eu posso fazer banco de horas, etc. Posso trabalhar 2 horas hoje, trabalhar todo o resto ao longo da semana, etc. Bem, a CLT, ela protegia, né? Protegia a jornada de trabalho por um motivo, por uma questão até de saúde das pessoas. Se elas trabalharem muito, elas vão adoecer mais, vão desenvolver vários problemas de esforço repetitivo, de postura, né, alguns problemas psicológicos, inclusive, relacionados ao trabalho, que é um tema, inclusive, muito pouco tratado pelos trabalhadores de escritório em geral. E enfim, a gente não dá atenção devida. Por que que foi regulamentado agora o teletrabalho, né? E por que que não é vantajoso para a gente? Bem, primeiro porque quando você fala em teletrabalho, significa que você vai trabalhar na sua casa ou em algum outro lugar fora das dependências do empregador, né? Seja uma cafeteria, uma lan house, etc. Mas é um local que você vai ter condições de se conectar ao serviço, enfim, vai ter condições de conversar com o seu empregador, com seus colegas e desenvolver o trabalho que foi passado. A gente em TI está um pouco mais acostumado com esse regime, não só para os trabalhadores CLT, mas principalmente para os PJs, né? Isso não é vantagem para a gente porque transfere todos os custos que o empregador teria com instalações, energia elétrica para o trabalhador. E como a gente já viu que não existe esse negócio de igualdade entre as partes, de que as partes vão conseguir negociar em pé de igualdade. Bem, então a gente já viu que esses custos, né, todos que os trabalhadores vão ter no trabalho, no teletrabalho, eles não vão ser repassados para a empresa. A empresa ela não vai arcar mais com isso. Na verdade, é uma forma, inclusive, de além, né, de redução dos custos e, consequentemente, aumentando a margem de lucro, mas também de intensificar a jornada. Quem em TI nunca escutou, putz, né, você está trabalhando em casa, como é que eu sei que você está trabalhando mesmo? Né, manda uma mensagem de tempo em tempo, me manda um e-mail, me chama no Skype, etc. Chegamos até o absurdo, né, em alguns casos, das empresas fornecedoras de software contratarem serviços. E o trabalhador tem que instalar todos esses programas na sua máquina para garantir que ele está na frente do computador trabalhando, mesmo trabalhando de casa. Então o trabalhador vai fazer mais pressão, achando que o cara não está trabalhando, e bem, o trabalho em casa, em tese, é o mesmo, então na prática o trabalho ele vai ser intensificado, né? Então é uma relação de ganha-ganha só para o empregador. Fora também tem todas as questões sociais, porque você fica muito tempo dentro de casa, isolado, você não tem contato social. E outra, quando você coloca o teletrabalho, fica muito mais fácil de você extrapolar a jornada de trabalho, fica muito mais difícil a fiscalização quanto à postura, quanto a acidentes de trabalho. Quando você está no local do empregador, bem, todas as atividades, tudo o que acontece dentro da empresa é de responsabilidade da empresa, né? A empresa que respondia juridicamente por todos os problemas que acontecerem lá, inclusive em caso de assédio, em caso de acidentes. Quando você joga para o trabalhador assinar um termo circunstanciado, ah, não, eu vou cumprir as normas de trabalho, eu vou cumprir todos esses quesitos aqui de ergonomia, que o ambiente tem que ser assim, assim, assado, você dificulta a fiscalização, inclusive. Então, na prática, eu acho isso muito ruim. Quanto à jornada de trabalho, a CLT, a nova CLT, né? Será, se é que se pode chamar isso de CLT? Também prevê que se extrapolem as 10 horas máximas de trabalho de um dia, né? Também, se eu não me engano, tem um mecanismo em que permite-se que não haja aquelas horas interjornada, né? Por exemplo, se você sai do trabalho às 10 horas da noite, você só pode entrar no serviço depois de 10 horas. Ou seja, você só pode entrar no serviço de novo às 9 da manhã do dia seguinte. Não antes. Se você entrar antes, a empresa poderia tomar uma multa. Enfim, são vários mecanismos, né, de uma crueldade imensa que surgiram aqui no, nessa reforma trabalhista. Eles podem não parecer tão nocivos, né, de início. A questão do trabalho intermitente já está acontecendo na Inglaterra, já rolou também uma reforma trabalhista na Espanha, que muito provavelmente serviu de inspiração. Enfim. Marcel, em relação ao que você falou sobre esse contrato flex, eu não conhecia esse termo flex, né? Que é o salário, mas essa série de benefícios que compõem uma remuneração maior, né? Pela CLT, atual, antes da reforma, ela dizia que essas verbas compunham sim o salário, né? A não ser que elas tivessem assim um caráter eventual. E muitas vezes as discussões eram levadas para a justiça, se aquela verba ela estava mascarando um salário ou se ela era de fato uma bonificação eventual, enfim. Agora, com a reforma trabalhista, isso já está claro que essas verbas não compõem o salário. E as horas extras, todas as verbas rescisórias, elas são sempre calculadas com base no salário. Então, se o seu salário, por exemplo, é R$ 2.000 e você tem uma série de benefícios que compõem o seu salário, no final você tira R$ 4.000, as suas verbas rescisórias, as suas horas extras, a partir da reforma trabalhista, vão ser computadas apenas sobre as verbas salariais, que é o seu salário puro. Então, essas verbas acessórias, esse salário flex, não vai entrar nessa conta, tá? Então, isso é uma coisa que agora também vai valer a partir da reforma trabalhista. Mas é lógico que também a gente tem que pensar nos contratos. Tem os contratos anteriores da reforma que já estão vigentes, que em regra as alterações vão ser mais sutis, que não vão poder causar um prejuízo para esses trabalhadores. Só que os contratos que forem firmados após a vigência da norma já vão ser totalmente já com esse viés de tentar reduzir ao máximo os encargos para a empresa. Agora, esses contratos que estão vigentes ainda, né, com a lei anterior e que vão passar por essa mudança, em regra, não vão sentir tantas alterações. Mas aos poucos a gente sabe, até com essas próprias mudanças de contratação, isso aos poucos vai ser, esses profissionais antigos correm o risco de ser eliminados, né? Para ser assim, o mais otimista possível, né? Esses contratos tendem a ser eliminados porque são contratos que vão ser assim, pesos para a empresa, né? Eles vão ser vistos como grandes pesos. Sim. E o que mais me incomoda, assim, e dá até um certo medo, é justamente essa questão do negociado sobre o legislado, né? Porque muitas coisas que a gente está falando aqui já aconteciam, estão acontecendo, tanto na área de TI como em outras áreas, e normalmente era por caráter de exceção, né? Então, assim, você, por algum ponto específico, por exemplo, precisa naquele dia fazer um teletrabalho. Então, você negocia isso com o seu patrão, porque é uma questão muito individual, né? Dependendo do que a gente está falando aí, da necessidade. E assim, o legislado continua lá, te protegendo, você tem o tanto de horas que você precisa cumprir, tem suas horas extras lá garantidas, caso você ultrapasse. Você tem tudo ali garantido ainda por lei. Mas você fez uma negociação, espera-se que os dois lados cumpram com seus deveres, e cumprindo com seus deveres, ninguém vai entrar em conflito com ninguém. Caso você se sinta lesado por isso, você sempre tem ali uma legislação para te amparar. O problema agora é que o que era feito por caráter de exceção pode começar a se tornar regra. E aí, quando o pessoal vem com esse discurso de que o teletrabalho é ótimo, é um avanço, né? É a CLT do século XXI, e esse tipo de coisa, né? Tanto para banco de horas, teletrabalho, e todas as questões que a gente falou, a própria pejotização, né? Você não precisar mais da CLT. Você, quando usa esse discurso, tende-se a pensar apenas nos pontos positivos, né? De pontos positivos considerando a situação atual, né? Atual, assim, antes da reforma passar a valer. Que é, você está amparado legalmente, se der algum pepino, você tem para onde recorrer, mas você tem essa opção aqui, caso especificamente a sua situação necessite, e você individualmente ache isso bom para você. A partir do momento que você torna isso, esse tipo de negociação, valer mais do que o legislado, você está colocando pessoas que provavelmente não estão em pé de igualdade com o patrão para negociar, e você transforma tudo isso, sei lá, numa questão de que a pessoa não tem escolha ali. Não é porque você acha bom que aquela pessoa vai ser boa para aquela pessoa, ou porque é bom para você numa determinada situação, num determinado contexto, até socioeconômico, às vezes, é bom para você, porque você tem ali a sua casa, você mora, sei lá, num lugar que tem uma boa infraestrutura e tudo mais, tanto de internet quanto do que for, assim, você tem ali condições para fazer aquilo, não quer dizer que a outra pessoa, em outra situação, tem também. Então, quando você passa essa negociação valer mais do que o legislado, você está tirando o amparo legal que essa outra pessoa tinha e deixando ela totalmente à mercê de negociações onde ela, obviamente, não tem o mesmo poder de troca, de, né, o mesmo poder de negociação mesmo nessa relação. E, para mim, esse é um dos maiores dos absurdos, né, dessa reforma. Com certeza, João. E assim, se a gente pensar de um ponto de vista, eu digo assim, em todas as áreas, né? A gente sabe que tem 10% das empresas do mercado de trabalho, que a gente, né, vai para o mercado, 10% das empresas são as empresas que a gente fala que é o filé, né? E o restante é o quê? É o osso, não é verdade? Então, assim, a gente está lidando com uma realidade visando, a gente está pensando no filé, não é verdade? Ah, eu estou para trabalhar numa empresa maravilhosa, com horário flexível. Ai, que empresa maravilhosa, paga super bem. Gente, cenário lindo. Agora, e quem está lá roendo o osso, que é 90%, não é verdade? Então, assim, eu acredito que os impactos, né, da reforma, dessas mudanças de contrato, tudo isso ainda vão ser sentidos pela categoria, por exemplo, dos profissionais de TI, pela categoria, né, cada categoria em si vai sentir ainda os impactos, umas mais, outras menos, de acordo com cada forma de contratação, mas eu acredito que muitas vezes as pessoas são seduzidas pelas propostas, como, né, eu disse, de empreendedorismo, propostas de flexibilidade, se eu puder resolver uma coisa, nossa, depois ter uma flexibilidade, que maravilhoso, né? Mas a gente sabe que na maioria dos casos não é tão lindo assim, né? Vou trabalhar de casa. E como que vai ser a realidade daquela pessoa que todos os dias não sai de casa para trabalhar? Tem gente que não se sente bem. A pessoa começa, né, a se descuidar com relação a apresentação pessoal, a pessoa já não se troca mais, trabalha o dia inteiro de pijama, não se alimenta bem, enfim, né? Tem diversas coisas que podem ser prejudiciais, né? Para umas pessoas pode ser bom, para outras pessoas não tanto. E essa questão também, que tem empresas que vão realmente ser sinceras e proporcionar uma qualidade de trabalho boa, e tem empresas que não. E, infelizmente, 90%, a maioria, não, né? Isso, a gente não pode ficar só pensando nos 10% do filé, não é Exatamente. Verdade? Exatamente. E sabe o que me frustra bastante, pessoal? É a quantidade de besteiras que têm sido faladas a respeito da reforma trabalhista, né? Em relação à própria CLT como um todo. Porque a CLT, ela surgiu na década de 40, enfim, por uma demanda dos trabalhadores, né? E foi até hoje era, né, um dos ordenamentos jurídicos de direito mais avançados, né, em relação ao trabalho. Mas mesmo assim, a galera fala assim, nossa, é da década de 40, né? Tá muito velho isso daí. Tem que ser atualizado, tem que ser modernizada a CLT. Mas só que a galera ignora que nesses anos todos, nesses quase 80 anos da CLT, muitos dos seus artigos foram alterados. Em 43 ela tinha 921 artigos, né? E desses, só 188 continuaram vigentes até hoje, né? Hoje, antes da vigência da reforma trabalhista. E mesmo esse projeto de lei que está alterando a CLT, ela tocou somente em 7 desses artigos que ainda estavam vigentes. Ou seja, ela não veio para modernizar. Ela não veio para flexibilizar e dar mais direitos para os trabalhadores. Na verdade, se você olhar todos os mecanismos que mudam, que estão sendo mudados com essa reforma trabalhista, tem alguns juristas, como o próprio Jorge Luiz Soutomayor, fala que, bem, a gente vai voltar numa perspectiva antes de 1916, 1879, do século XIX, sabe? Coisas muito, muito absurdas. É uma falácia falar que a CLT está velha, uma falácia de que a CLT ela é antiquada, rígida demais. Até porque ela não era muito comprida, né? Você vê, a própria pejotização ela existe há muitos anos dentro da área de TI. A quarteirização, quinteirização e outros absurdos do tipo. Né? Então não é que ela é falha, né? É que ela não estava sendo aplicada e tem um motivo para ela não ser aplicada. Que nessa relação entre trabalhador e empresa, quem sai perdendo é o trabalhador. E a gente, por questões materiais mesmo, a gente é obrigado a aceitar esses contratos de trabalho, os absurdos. A gente sabe que é ilegal. A gente sabe que isso não está certo, mas acaba se sujeitando, né? Porque não tem força com aí contra isso, né? Pelo menos não sozinhos. E por isso que é importante a gente pensar sempre as soluções dessas questões no coletivo, no social. Porque o trabalho é uma questão social. A gente esquece se a empresa tem uma função social. A reforma trabalhista ela tira todo o conteúdo social que tinha em empresa. Enfim. Eu fiquei meio revoltos agora. Liguei o modo full pistola. Eu tô me segurando muito, na verdade. Por dentro eu tô muito mais full pistola do que eu tô aparentando. Nossa, cara, porque quando você lê o texto mesmo da lei, cada um dos dispositivos, e vai lendo os comentários, tentando entender através do juridiquês o que que aquilo quer dizer, você fala assim: Meu Deus do céu, como é que a gente deixou passar isso, né? E o tenso é que com toda. Assim, mas só que não é que a gente deixou passar, né? Teve muita mobilização em torno desse tema. A gente está desde o começo do ano falando ainda sobre CLT, agora já é, no... é, sobre... agora já é novembro, né? É um tema que ele não se esgota. Mas só que, infelizmente, mesmo com toda a mobilização que teve, a reforma trabalhista ainda foi aprovada, as centrais sindicais não fizeram não mobilizaram tanto quanto poderiam ter mobilizado e optaram por aquela pressão parlamentar que no final não deu em nada, né? Foi uma baita de uma ilusão, Sim. né? E pegando esse gancho aí do que você está falando, eu acho que a gente deve seguir, aproveitar o embalo aqui na discussão para colocar esse ponto, que é a reforma já foi aprovada, né? Já foi sancionada, está aí para entrar em vigência dia 11. É 11? Isso, Pois 11 é. de novembro, Então, num assim, sábado. qual a nossa perspectiva como trabalhador de modo geral e como trabalhador da TI de modo específico, daqui em diante, né? Com essa reforma já em vigência, o que fazer? Que pergunta mais capciosa, né? É o que fazer é uma coisa muito Eu não vou complicada, né? considerar ainda a resposta pegar em armas e fazer a revolução. Porque é o nosso segundo episódio e vai espantar e deixar algumas pessoas talvez traumatizadas, tá? Então essa opção, que seria a primeira, a gente deixa passar. Vamos para as próximas. Olha, eu acho que poderia passar. Eu acho que todas as soluções que a gente puder pensar agora, elas têm que partir do pressuposto de que elas são coletivas. Quando a gente fala em trabalho, todas as questões relacionadas ao trabalho, a gente tem que pensar no coletivo. Tem que pensar em conjunto no coletivo, né? Então, num primeiro momento, é vital que a gente discuta não só com as pessoas da área de TI, mas também com as outras pessoas, né? Todo mundo que trabalha, né? Todo mundo que é trabalhador de outras categorias, dentro da família, no círculo de amigos, a gente tem que começar a criar o hábito de discutir política de uma forma saudável. Né? Não como se fosse um tabu, etc. Né? Isso vai afetar a vida de todo mundo. Daqui a pouco a gente vai começar a colher os frutos malignos, né, dessa reforma trabalhista. Né? A gente vai sentir na pele, no preço dos produtos, no desemprego crescente, enfim. E talvez em um segundo momento, né, quem sabe, fortalecer os aparatos sindicais que a gente tem. Porque essa reforma também está atingindo diretamente o poder do sindicato, né, de interferir nessas questões das categorias todas, da nossa classe, de mediar em nosso favor, é um instrumento extremamente importante, né? E já passou da hora da gente disputar esses espaços mesmo. Porque tá há tanto tempo nas mãos de muita gente que não fala com a gente, ou quando a gente lembra só quando caía, né, o imposto sindical ou a contribuição assistencial. Eu acho que está mais do que na hora da gente estar tá mais presente, né, no sindicato, colar junto, saber como é que ele funciona, participar das assembleias, na medida do possível, discutir com os colegas de trabalho, Enfim, as soluções são todas coletivas, né? E a gente é para ontem esse debate, né? Ele é mais do que urgente. É isso. Thaís, você tem alguma, como posso dizer, alguma dica seria? Não sei se dica é a melhor forma, mas um norte para se tomar a partir do momento que essa reforma já caiu sobre nós e comece a estar vigente? Sim, eu acredito que, da mesma forma que o Marcel colocou, acredito que as soluções são, sim, através do debate, através de discussões sobre as mudanças, sobre esses impactos. Acredito também que as pessoas não podem simplesmente se deixar seduzir, né, e tentar guardar um pouco desse, como posso dizer, de um conservadorismo, né, pela CLT, não desprezar de todo. Acho que toda mudança tem que ser muito bem pensada, né? Eu digo assim, na vida de uma pessoa, de um profissional, individual, a gente está falando, ele vai ter uma mudança de contrato, não se atirar de cara, pensar, discutir. E eu acho que as mudanças se envolver do coletivo, no sentido de você buscar com seus colegas de classe quais as mudanças que eles já viveram, né? Quais são os pontos positivos, pontos negativos, porque as mudanças vão começar a aparecer para todos, né? E os colegas de classe, um já vai ter passado por uma, outro por outra mudança, e através das discussões que as pessoas vão se enriquecendo das informações, né? E com certeza também sempre está buscando orientação jurídica do que é correto, do que é abusivo, como isso pode ser eventualmente discutido na justiça. O que que acontece, né? Nós advogados, muitas vezes a gente recebe o problema da pessoa quando já não tem mais nada o que fazer. A pessoa não guardou os documentos, a pessoa não tem provas, a pessoa não tem testemunhas. Já faz mais de um ano que a pessoa saiu da empresa, aconteceu um baita problemão e a pessoa, assim, não tem nenhuma prova, nenhuma testemunha, né? Principalmente, assim, casos, sei lá, por exemplo, de assédio, casos de doença, do trabalho, enfim, a pessoa não se preocupou em guardar documentos, em preparar provas. Então, se a pessoa está com problema e procura o advogado, né, como se fosse um médico, né, não dá para procurar quando já está a doença avançada, mas se você procurar uma orientação no começo, né, quando, né, nesse início dessas mudanças, acredito que isso possa facilitar também, né, de você ter uma orientação no sentido de se precaver ou com relação a algumas coisas que podem ser umas mudanças que possam ser prejudiciais, ou então até mesmo no sentido de se resguardar e no sentido de ter provas para eventualmente poder entrar com ação trabalhista, né? Inclusive até mesmo com relação a expectativas. Tem pessoas que ficam a vida inteira com uma expectativa de ganhar uma coisa na Justiça do Trabalho, e a pessoa fala, não, eu vou ganhar isso. Eu falo, poxa, assim, a chance de ganhar esse pedido é tão remota, né? E a pessoa fala, poxa, eu passei a vida inteira, por exemplo, tá? Uma coisa simples que muita gente tem essa expectativa, ai, eu exercia uma função para que eu não fui contratado. Se essa função é muito próxima daquela que a pessoa foi contratada, por exemplo, vai ser difícil que ela ganhe um acúmulo de função, um plus salarial para aquela função, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma expectativa de anos, né? Passou 5 anos numa empresa e tem essa expectativa que ela vai ter esse direito reconhecido. Nesse caso, as chances são muito remotas, né? Vai ter que ser discutido, enfim, tem que ver, lógico, caso a caso, mas a gente, eu acho que é interessante essa questão das expectativas, né? Você estando alinhado com seus colegas de classe, com relação aos direitos, tá sempre conversando, se possível, tendo uma orientação jurídica adequada também, você vai poder alinhar suas expectativas também. Então, não adianta criar uma expectativa de que eu vou trabalhar como autônomo e depois eu vou poder entrar com uma ação trabalhista e pedir o reconhecimento de vínculo. Não vai, né? Então, assim, o cenário está mudando. Então, às vezes, as pessoas guardam as expectativas delas, confiando naquelas expectativas e não estão adequadas com a realidade jurídica, né, daquele contrato de trabalho. Então, eu acho que é legal isso. Tanto a orientação jurídica, preventiva, né, e também essa discussão com as mudanças, os impactos positivos, negativos, e e só coletivamente vai poder ser discutido e criadas ideias e novas formas de trabalho, de contrato, né, essas mudanças vão poder ser validadas, vão poder, né, realmente trazer alguma segurança jurídica também para o trabalhador, né? Então, acho que essa questão da discussão é fundamental. Bom, esse é um tema que não se esgota, né? Como já foi dito aqui, é algo que a gente vai discutindo o ano inteiro e ainda tem muito a ser discutido, mas o que se esgota é o nosso episódio, que não podemos ficar aqui para sempre. Quem dera, né? Pois é, tá muito bom esse papo, eu adorei. Tem muito mais coisa para abordar, mas a gente vai ter que deixar isso para próximos episódios, o que é bom, né? Porque aí sempre fica aberto o espaço aí para a Thaís voltar aqui e conversar com a gente. Com certeza. Sempre fica aí a oportunidade da gente voltar a tocar nesse assunto aí que não se esgota. E vamos ver a partir de agora, né, daqui para frente, qual vai ser... Porque até agora tudo que a gente está fazendo é um exercício de futurologia, muito bem embasado, mas ainda não sabemos exatamente qual vai ser esse impacto. Só posso esperar que seja menos pior do que a gente está pensando, embora, né, não sei se dá para ser tão otimista assim. Mas é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Thaís aqui no nosso programa, nosso segundo episódio, que eu já achei que está sensacional, assim. Um segundo. Eu estou deixando minha modéstia de lado e dando os parabéns para o nosso próprio programa, porque eu achei que a conversa foi, por um lado, ótimo, esclareceu muitas coisas, pelo menos para mim mesmo. Então, gostaria de agradecer muito a Thaís aí pelo tempo que ela dedicou para a gente aí nessa discussãozinha, que acabou sendo maior do que a gente esperava. Ah, imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Acho que é muito importante a gente compartilhar conhecimento, porque assim a gente... todos podemos crescer juntos. Sim, é. Aquela coisa que a gente insistiu aqui nesse episódio, né? A questão da construção pela coletividade, né? Sim. E agradecer aí também a presença do Marcel, estreando aí no episódio, que com certeza aparecerá mais vezes, né, Marcel? Porque é muito atuante aqui no Info. Sim. Tendo uma oportunidade, eu apareço. Valeu. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Ah! Só aproveitando, então, gostaria de chamar o pessoal, os nossos ouvintes, né, especificamente para os trabalhadores de TI, a curtir a nossa página, então, no Facebook. Você acha lá como... Se você procurar Infoproletários, você acha facilmente a gente, mas se quiser o endereço completo, facebook.com/infoproletários. Eu falei sem saber, tá, gente? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. né? Apareçam lá em facebook.com/infoproletários, nossa página principal. Nosso site infoproletarios.milharal.org. Você encontra o site com uma área de textos que irão aparecer, né? Começamos o site agora, então, mas ele está aberto ali para futuros redatores que quiserem escrever textos para o site. Nossa área de podcast já está lá, o InfoCast, com o primeiro episódio, que, aliás, é uma recomendação. Tem muito a ver com o episódio de hoje, porque no primeiro episódio a gente falou sobre a questão de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, o que tem muito a ver com, né, com a questão da reforma trabalhista, acesso à justiça de trabalho. Então, eu diria que são dois episódios aí que se complementam. Então, se você ainda não ouviu o primeiro, volta lá, assiste o primeiro episódio. Tem o grupo também do Infoproletários, para quem quiser aprofundar algumas discussões, que a gente deixa a página do Info para falar de algumas notícias e tal, que é bem interessante. E algumas questões que a gente vai mais a fundo ficam lá no facebook.com/groups/infoproletários. Estamos num momento onde a gente está tentando organizar também mais localmente núcleos de infoproletários. Então, se você é um infoproletário que quer criar um núcleo aí na sua cidade ou no seu estado, você já tem aí alguns contatos de pessoas que querem se organizar coletivamente, entre em contato conosco, entre em contato lá na nossa página, manda uma mensagem que a gente conversa com você, a gente dá algumas dicas e vamos construindo isso juntos, né? Já tem aí algumas coisas pipocando em algumas cidades que a gente começou agora, mas a ideia é expandir, né? Porque nós temos infoproletários no país inteiro. E para você que está ouvindo a gente, mas não é necessariamente da área de TI, minha dica é, principalmente agora, procure se organizar coletivamente de alguma maneira, né? Deve ter o seu sindicato, você deve ter grupos, de movimentos sindicais próprios da sua área. Então, procure, né? Não tente lutar sozinho, né? Eu acho que essa é uma grande lição aqui desse episódio, né? Porque essa luta individual, ela acaba sendo muito infrutífera, né? A gente vê aí em questão histórica mesmo, né? Que é difícil você individualmente conseguir mudar alguma coisa e transformar alguma coisa. Então, aproveite aí para procurar organizações e coletivos específicos e se integre a eles e vamos construir uma luta coletiva aí que juntos nós somos mais fortes. Olha como acabou bonito. Acabou para cima esse episódio, apesar de tudo. Nossa, palmas. Muito Então é bom. isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês, ouvinte que chegou agora, aí continuem conosco. A gente pretende lançar um episódio por mês, pelo menos agora no começo, enquanto a gente vai se acostumando com essa questão da mídia. E é isso. Um abraço, galera. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Bom intervalo. Não diga bom trabalho, pois não se deve acostumar com falsidade. O trabalho, assim como está, é ruim. Enfim, também não diga ao abate, pois de nada vale não lutar contra essa verdade. Pois então, o que dizer na hora da cotidiana despedida? Ora, diga apenas a justa medida. Bom é quando paro e encontro com meus pares. Um pouco de perna pros ares e o corpo todo em reparo. Deseje simples e claro a todos que vão ao trabalho que tenham ao menos um bom intervalo.